te amar. Não me faça sofrer, deixa eu te amar. Águia Blindado da Pedreira. Venha pra festa do Águia. Você vai se surpreender. Novo Mauro Som 3D. O Águia Blindado. Como esqueci o nosso amor? Como esqueci? Foi tão bom, vida tarde, o sol vai se pôr, penso em você, amor, penso em você, mais uma vez, se vou dormir, só penso em você, o nosso amor, não pode morrer, penso em você. Com DJ Ivo respeitado, ao som do novo look som. Vou amar você no look som. E assim que o sol se pôr, eu vou. Júnior do Comércio, diversas marcas. Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Penso em você mais uma vez e vou dormir. Só penso em você, o nosso amor não pode morrer. Penso em você, amor. Junto a você senti o que amor. Com DJ Ivo respeitado, ao som do novo look som. Vou amar você no look som. E assim que o sol se pôr, eu vou junto a do Águia. Era isso que vocês queriam? Então toma, então toma. Novo Mauro Som 3D. Banda, os animais. Sucesso, sucesso. Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar, procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só, procure observar ao seu redor, que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar, mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir, e tem que ser você. Vou te encontrar no Super Transação, pra gente se amar ao som do campilhão, onde DJ Hildon e DJ Denilson na tenda eletrônica.

Roberto, DJ Maico. Sucesso. Não me deixe outra vez. No cair

beijo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada. Competência dos DJs Mauro, Cris e Cyber DJ Gil, sempre à frente do Águia Blindado da Pedreira. Lembrando dos momentos que não faltam mais. Chegando lá pro Chico, onde te encontrei. Agora em minha vida tudo é capaz. No clima do Fuxico. Sempre produzindo os melhores CDs do Pará. E você sabe disso. China! Lembrando dos momentos que não voltam mais. Chegando ao Fuxico, onde te encontrei. Agora em minha vida tudo é capaz. O clima do Fuxico. Você vai se surpreender. Novo Mauro Som 3D. É tão lindo o teu jeito, meio. Não quero meu amor te perder. E você me fascina, eu quero sempre estar perto de você. É que eu te amo, te amo e não vou te esquecer. Fazer amor. Fazer amor. Quando eu te vejo, eu sinto meu corpo todo estremecer. Em qualquer lugar do mundo, sempre vou lembrar de você. É que eu te amo. Eu me não vou te esquecer. É que eu te quero. Quero meu amor com você. Fazer amor. Fazer amor. Cláudio Melo, de Icoraci para todo o Pará. Top Lanches, Rua Nova, próximo a Humaitá.

Show. Ai, ai, ai, que será de ti? Ai, ai, ai, que vai ser de mim? Te alegras de mim, eu sofrendo aqui por ti. Ai, ai, ai, que será de ti? Ai, ai, ai, que vai ser de mim? Te alegras de mim, eu sofrendo aqui por ti. Podes voltar, meu amor, a qualquer hora. Me peguei a outro sem pensar, estou a te esperar. Vem logo embora. O que será, meu amor, que esqueceste de mim? Se tu te alegras com outra, eu sofrendo aqui por ti. Ai, amor, amor, o que vai ser? Yeah.